Yeah. Ela quebra tudo no beat de Portugal. Uruaz. A joia brilhando igual o brilho do flash. Meu nome nas ruas do sul a nordeste. Mano balão, ouvindo Orochi. Blogueiro gemendo, me chama de chefe. Tamo pra cima, nós tamo pra frente. Sempre me dizem enquanto nós bebe. Eu sou o cara que ela não esquece. Eu sou o melhor que ela conhece. E manda mensagem de madrugada e pergunta onde eu tô. Tô sempre na pista fazendo meus corre. Tu quer brechar no cinto. Vários olhares, sempre por onde eu vou. Várias safadas quer ter a honra de me chamar de amor. Que o tempo passa e nós não é o mesmo. Nós somos iguais, ninguém é perfeito. Por o tempo nós correu por caminhos estreitos. É o mesmo argumento, não vai ter mais. Qual foi, Chiró? Não sei de nada. Puto igual me deixa com tesão. Tô correndo de laço, não quero me focar nessa ilusão. Novim de trem, nós de que passa. Tu das boate, é nós que para. Vários olhares, sempre aonde eu tô. Na minha favela é só podão. Me manda mensagem de madrugada e pergunta onde eu tô. Tô sempre na pista fazendo meus corre. Tu quer brechar no cinto. Vários olhares, sempre por onde eu vou. Várias safadas quer ter a honra de me chamar de amor. Me manda mensagem de madrugada e pergunta onde eu tô. Tô sempre na pista fazendo meus corre, tu quer brechar no cinto. Vários olhares, sempre por onde eu vou. Várias safadas quer ter a honra de me chamar de amor. Eu sei que o tempo passa e nós não é o mesmo. Nós somos iguais, ninguém é perfeito. Por o tempo não correu por caminhos estreitos. É o mesmo argumento, não vai ter mais jeito. Ela quebra tudo no beat de Portugal.